está mais próximo do que nós esperamos. Decadência é abundante, se expandida a cada ano. Desemprego, corrupção, miséria gera violência. Destruição é conclusão, palavra e evidência. Periferia onde está esse povo tão sofrido pela fome e pelo ódio. Aos poucos consumido, é sua mãe chorando por filhos que se vão. Acerto de conta na quebrada, resultado é caixão. Para essa gente, sinistro é o futuro. Não passa de um beco, estreito e escuro. No prato é só vento ou sopa de papelão. Bate palma o governo pro estado da nação. Nasceu no berço de ouro, não escuta o meu povo. Vale mais o seu cachorro do que o ser humano. Que vende chocolate, pede trocado no sinal. Vindo fechado, o que acontece? O desprezo prevalece. Tentando levar assim uma vida honesta, mas nessas condições meter o cano que me resta. Ser chamado de elemento pra polícia, mais um alvo. Ter dela proteção não garante estar a salvo. Ir pra escola tá ligado, todo dia essa aventura. Investir na educação? Não. Eles preferem viaturas. Imagine em algum tempo sua cria já com asa. A maldade tá buscando na porta da sua casa. E o mundo vai girando, amanhece e anoitece. Estão parados olhando o ser vivo que apodrece. Vítima do descaso, no canto do hospital. Falta médico e leito, e maior o desrespeito. Quando é pobre não tem jeito, só resta sua súplica. A esperança é a única que não morre na rede pública. Ao acordar e perceber o pesadelo é externo. Então vivendo aqui ninguém precisa de inferno. É chegada a hora do caos mundial. O apocalipse final. É chegada a hora do caos mundial. O apocalipse final. Soldado da informação, entre cena altera o clima. Anuncia o fim dos tempos que aos poucos se aproxima. Como será que acaba a luta entre o bem e o mal? Em confronto com o sistema, informação é essencial. Motivação e ódio vem do caos do dia a dia. Contamina a pessoa que nunca ri à toa. Parque de diversão, o moleque sempre assiste. Viver é pra poucos, a maioria só existe. Sobrevivente das ruas, pronto pra correria. Muito trabalho, pouco ganho, deficiência na alegria. O ser humano se rasteja na fila do desemprego. Quando não vira as costas, é o não como resposta. Pai de família está se desesperando. Três filhos pra criar e o feijão se acabando. Levantar todo dia na calada é a rotina. Vacilo no horário é condenado à guilhotina. Trabalhar de sol a sol é o seu itinerário. Diversão, palavra extinta do seu vocabulário. Não se assuste se acordar com água no pé da cama. A enchente de ontem transformou seu lar em lama. É esgoto a céu aberto, doenças como o enxame. A ratazana da favela igual o cachorro da madame. Criança desnutrida sem qualidade de vida. Situação precária, educação subtraída. Então some com revolta, miséria e abandono. Resultado obtido é que vem tirar seu sono. Vivendo no mesmo desespero, se autodestruindo. Então resta a você dar a sua vida por sentido. Cada um fazendo a sua parte. Paz para os irmãos é que gera a união. Então faça uma oração sem desanimar. Procure a palavra enquanto se pode achar. É chegada a hora do caos mundial. O apocalipse final. É chegada a hora do caos mundial. O apocalipse final. É chegada a hora do caos mundial. O apocalipse final. É chegada a hora do caos mundial. O apocalipse final. É chegada a hora do caos mundial. O apocalipse final. É chegada a hora do caos mundial. O apocalipse final. O apocalipse final.